Só quem vale mais que o diamante levanta a sua mãozinha assim pro céu. Então vira pra quem tá do seu lado e diga: você vale mais que o diamante. Você vale mais que o diamante. Ó. Filho, porque muitas vezes você pensa assim? Pensa que não tens valor diante de mim. Com a cabeça entre as mãos você chora humilhado, como se fosse um menino no mundo jogado, como se eu fosse um covarde e esquecesse de ti. Filho, você não conhece o meu coração. Olha, eu te carrego guardado na palma da mão. Antes que você nascesse, eu já te conhecia. Eu te gerava no ventre e você não sabia. Filho, eu te amo e você é importante pra mim. Levanta a sua mãozinha pra cantar, vai. Você vale mais que um diamante. Diga isso bem forte. Vale mais que um diamante. Eu amo você. Eu amo você. Você vale mais que um tesouro. É mais caro que o ouro. Eu amo você. Você é o meu semelhante, minha obra brilhante, que não terá fim. Eu vou te provar que eu te amo. Eu vou te trazer pra juntinho de mim. Quem acredita, levanta sua mãozinha lá em cima e louve ao Deus. Louve ao Senhor. Filho, eu te vejo e te guardo de noite e de dia. O Senhor é a nossa proteção. Estou com você na tristeza e na alegria. Às vezes choro contigo ao te ver magoado. Mesmo você me esquecendo, eu estou do seu lado. Filho, você é um membro da minha família. Olha, eu me preocupo demais com o seu futuro. Não, eu não quero te ver vagando no escuro. E é por isso que eu vim no Calvário passar. Eu abri as portas do céu pra você entrar. Filho, eu te amo e você é importante pra mim. Cadê as mãozinhas lá em cima? Quero ver, vai! Você vale mais que um diamante. Mais alto! Vale mais que um diamante. Eu amo você. Eu amo você. Você vale mais que um tesouro, é mais caro que o ouro. Eu amo você. Você é o meu semelhante, minha obra brilhante, que não terá fim. Eu vou de mim. Eu vou te provar que te amo. Eu vou te provar que eu te amo. Eu vou.